Atlântida, Atlântida, Atlântida. Estamos de volta com o Pretinho Mais Igual, vivo para todo o sul do Brasil. Pela Rede Atlântida e para todo mundo pela internet, atlântida.com.br. Estamos com a telefonia do Big até as 19 horas. Aliás, o Big que nos coloca na casa do ouvinte mais uma vez neste sábado no Jardim Planalto, em Porto Alegre. O nome da ouvinte é Cristina Asmus. A partir das 18h estaremos então na residência da Cristina Asmus. Da Asmus. Vamos levar bombinha para ela, para Asmus dela. Não, né? É asma, cara. Não tem nada a ver com asma. É ASS de asma. ASS-mus. Asmus. É, diz que o S dela é o must. Que isso? É, que isso, cara. Que isso? Cala a boca, Pianjas. A mulher vai nos receber na casa dela e tu vem dizer isso. Tomara que o marido dela venha te tirar satisfação. Porque o sobrenome deve ser do marido dela, inclusive. Eu espero que ela não tenha marido. Tomara que o irmão do jiu-jitsu venha. Boa! Tomara. Tá bem, estamos chegando aí, Marcos Pianjas, beleza, rapaz? Tudo ótimo, melhorei da coluna. Tomou o que eu te falei? Tomei. Pô, viu só? Não te falei? Tomou bastante daquilo que tu falou, bastante, a tarde inteira. Melhorou, foi terapêutico. Que bom, cara. E tu, Porazinho, tá bem, Porazinho? Oh, ótimo, maravilhoso. Porazinho que foi às compras na tarde de ontem. Na noite de ontem. Na noite de ontem. Como é que tu sabe? Ah, minha Deus, tem informações, né? Mandou abraço, ganhou descontos. Mandou abraço, ganhou descontos. Sabe o que o Porã tem? O Lelê que deu a manhã pra ele. Depois que o Lelê entrou no Pretinho, ele tirou uma foto preto e branco, estilo Hollywood, pra autografar. Sim. Então ele anda com aquilo, ele vai pro shopping, ele anda com um bolo daqui. Certo. E aí vai autografando. Ele chega numa loja, o Porã, e já autografa. Oi, eu sou o Porã da Atlântida e já mostra o cartão. Já autografa e diz: ô, tudo bom, Porã da Atlântida? Tu já tem que dar autografado, cara. Vai numa gráfica, faz uma vez. Já passa autografadinho. Mas o legal é autografar na frente, em loco. Vai dar uma foto prontinha, então dá. Não, é legal autografar na frente, mano. É legal, tá ligado? É, Hollywood não tem a mãe. Vocês não têm a mãe, eu sou o mais. O Maurício mas é o mais tigre de todos nós, né, cara? Não, e aí, Maurício, beleza? Muito obrigado pelos elogios. O Maurício é o melhor lugar ou boa tarde. Não, na real, o Maurício é o melhor de nós todos pelado, né, cara? Pelado, ele é o melhor de nós Porã todos. Pelos não, não, deixa eu quer falar. Quer dizer, vamos... deixa eu falar que... Vamos avaliar por... proporção. Uma coisa é uma coisa, outra coisa são pequenas coisas, outra coisa são grandes coisas. Não entendeu, nós vamos avaliar por porções corporais, entendeu? Cabeça é o Potter. Tronco é o Maurício. Será? Tronco é o Maurício. Aí é. Membros. Membros é o Pepe. Desculpa, mas eu vou. Que membros é o Pepe. Olha, eu acho que eu só ganho no pé, talvez. Ai, que beleza. Na porção olhos. Tu é o olho mais bonito do programa. Calma, deixa eu falar. Realmente tu é o olho mais bonito do programa. Que olhão. Tá no twitter.com/pretinho_básico a foto que aparece no telefone do Luciano Costa quando o Fetter liga pra ele. Inacreditável. Luciano Costa, nosso colega aqui, é o cara da Rede Atlântida, aquilo que a gente fala. Se a Atlântida Florianópolis está no ar neste momento, é culpa dele. Pleno, bombando, é porque o Luciano Costa está ali. É porque ele trabalha. Se amparando. Tá no ar, cara, deixa eu falar um negócio, já que vocês falam. Não, peraí, só um pouquinho. Eu quero chegar ao final do assunto. Eu quero dizer que Luciano ansioso, Costa, pessoal. Luciano Costa, nosso colega, tem seu telefone. Quando eu ligo pra ele, aparece ali uma a minha foto. Tá, é uma foto nossa, eu e ele abraçado, não é? Não, é outra foto. Que tá no twitter.com/pretinho_base. Vou até entrar aqui agora. Davi Coimbra! Davi Coimbra! Davi Coimbra! Davi Coimbra! Essa foto aí. Galo cinza e vingador. Galo africano, galo nigeriano. Deixa eu falar um negócio importante. Tu já tá que ansioso, falou, né, Porã? Preciso falar. Não, fica ansioso. Preciso lhe falar. Eu tenho uma denúncia contra a pessoa depois. Contra a minha pessoa depois, então. Depois. Não, é, porque o Luciano Costa está na mídia de uma campanha muito legal da ONG de Peito Aberto. Tá? Está vinculada na Atlântida, na RBS TV. É uma ONG interessantíssima. que cuida de crianças que têm problemas pulmonares. Boa. Né? Fazem por isso o peito aberto. E tudo não. mais, exatamente. É, se fosse outra coisa. De peitoaberto.org. A galera pode conferir. E essa ONG é capitaneada pelo Gilberto Fischer, um dos maiores pneumologistas do Brasil. E vale a pena conferir as peças da campanha na Atlântida, na RBS TV, e prestar atenção nesse serviço que esta ONG está fazendo no sul do Brasil. Muito bom, Porã! Falou e disse, Porãzinho. Muito bem, Porãzinho. Vamos denúncia lá. Contra o Porã. Tem denúncia contra o Porã. Porã enganou uma moça. Então vamos aguardar, vamos aos destaques. Por favor, depois dos comerciais. Os destaques comentados do Clique RBS para depois a gente saber o que, que o Porã fez para mais uma moça. Mais uma. Meteorologistas confirmam registro de neve em Santa Catarina. Fenômeno teria ocorrido por cerca de 15 minutos por volta das 10 da manhã em Luzerna, no meio-oeste catarinense. Neve, Michuruca aí do sul do Brasil. Neve Luzerna é o nome. Luzerna. É, eu acho neve coisa de pobre. Uma das cidades mais bonitas que eu conheci chama-se Lucerna. Fica na Suíça. Ah, daí não é Brasil, né? Daí não é Brasil, daí é bonito. É linda. Mas no Brasil, neve é coisa de pobre. Pobre sai assim, lá daquelas regiões erma, lá no Nordeste, assim. Aquelas regiões erma, tudo. Aí paga em 14 vezes na CVC, 3 dias em Gramado. E abraço aí, pra CVC. E aí, pra você que comprou o pacote. Se neva, cara, daí eles ficam na. Parece na passei, televisão. É. Não, é jogo. Juventude. Mas nem neve é, gente. Aquilo não é neve. Não é aquilo neve. É tipo granizo. Jogo do Juventude em Caxias do Sul. Aí o cara no alto-falante do estádio. Atenção, lá, vai nevar. E atenção, está fazendo 2 graus negativos. E a torcida vibrou. Comemorar, mas sabe por que a torcida vibrou? Ah, então tem que ser os Muquiranas! É porque a neve, porque o frio pra quem mora na serra é a atração turística, entendeu? O frio é o atrativo. Em Caxias? Sim. Em Caxias, é Gramado, as pessoas. É. Gramado, Canela, Caxias, Farroupilha, não, claro que sim. Só um pouquinho, mas quem gosta de neve e frio não é quem mora na serra, é o turista que vai 2 dias. É uma babaca, mas quem mora na serra quer receber o turista. O chocolate quente. Não, mas isso aí não for neve que eles comemoraram o frio. Pois é, mas é isso. É drenagem. Isso é muito. Quem gosta é o babaca e o jornalista, né? O jornalista que tem que fazer matériazinha, né, Marcelo? Aí vai. Então está neve. Os jornais vai acordar 6:30 da manhã com neve, vai ver se é bom. É. Sai pra rua pra trabalhar. Não, 7 cara, horas aqui, da manhã, ó, na boa, é cara. Frio é coisa boa pra rico, cara. Claro, frio cara. É coisa boa pra rico. É verdade. Não rico me vem vale. Com essa. Agora mandou bem, Porã. Pô, frio por é bom favor, pra rico. E calor é bom pra quem? Calor é bom pra todo mundo. Pra rico! Pra todo mundo. Pra rico tem ar-condicionado. Uma mangueira com água já tá bom pra todo mundo no calor. Não. Uma mangueira já tá bom, eu adoro mangueira. Tu te lembra do calor desse fevereiro, desse último fevereiro? Ah, foi horrível. Tu te lembra do Batista desmaiando? Lembro, inesquecível. Foi um dos grandes lances do verão, ele né? Ele tá fazendo corpo mole, Batista, né? Não sei se... Bom, continuando aqui os destaques do Clique Sol, RBS. Né? Venda de carros importados sobe... Será que o Batista tá duro agora? O Batista é muito suscetível à temperatura. Que isso, cara. Será que ele tá duro agora? Que isso. Cara, vamos lá no Batista pra tu ver se ele tá duro. Que isso. Olha, Pi, tudo bem, Pi? Ó, tudo bem. Tudo tranquilo. Venda de carros importados sobe 101,5% em junho. Olha! Foram emplacados 7.642 veículos no país neste mês de junho. A marca mais vendida segue sendo a BMW. Bom. Seguida aí pela Kia Motors. Sabe quantos carros existem na Coreia do Norte, o país Coreia do Norte? Carros particulares. Contou, Davi? Sabe quantos? Dois. Sabe quantos? Não. Sabe quantos? O presidente. 2.500. É mesmo? É. Sim, por isso que o cara vai pra Copa do Mundo e chora daquele jeito como chorou o cara no jogo do Brasil 2.500. Ali. Que chora, chora. Não tem PlayStation, não tem carro, não tem mulher. Não tem nada. Tem, mas tem aquelas coisas bravas lá. Né? Ai, ai, ai. Não. Cara, que coisa, né? Bom, enfim, é isso aí. O Brasil ultrapassou a marca de 185 milhões de celulares em junho. Aí, deste total, 82% são pré-pagos. Aí, guri, tu tem pré-pago, guri? Eu não tô ligado o que é isso, Feter. Pré-pago é um tipo de plano de telefonia celular que tu compra e paga ali, por exemplo, R$30 no mês é o que tu vai ter pra usar no teu mês, entendeu? Se quando chegar o R$30 lá, acabar o R$30, acabar os teus créditos, tu não pode mais ligar. Aí tem que ligar as promoções das operadoras pra ter mais crédito. Eu fiquei sabendo, Porã, que agora tem notas abaixo de R$100, é isso? Tem nota. Não, sempre teve, né, guri? Ouvi dizer que tem nota até de 50 reais. Tem 50 reais. Muito legal, hein? Ô, guri, mas tem um amigo teu que tem um iPhone pré-pago. Não sei se tu conhece, cara. Não conheço. Mas eu vou te apresentar ele. O cara tem um iPhone pré-pago. Aí chega em Floripa, na época do Planeta Atlântico, ele pega o celular dos amigos pra ligar. Não é, tem uma maravilha. Não tem roaming daí, né? Que coisa. A Brigada Militar prendeu na tarde de hoje em Porto Alegre um detento do regime semiaberto armado com um revólver calibre 32. Mas que beleza. O cara de 24 anos estava caminhando pela Avenida Farrapos, perto da esquina com a Paraíba, e ao ser preso, o detento diz que comprou a arma por R$300 de um conhecido no centro de Porto Alegre. Oh, beleza. O revólver estava carregado com 3 balas normais e 3 de ponta oca, que tem maior poder de destruição. Caraca. Que isso, velho. Como é que um cara desse tá no semiaberto, né, cara? É uma boa pergunta, Maurício. É verdade. Não, cara, existia uma época no Brasil que se dizia assim... no Brasil, só rico que é preso. Não, só pobre que é preso. Rico não vai pra prisão. Hoje a gente vive uma época no Brasil que nem rico nem pobre vai pra prisão. Até porque ninguém não tem mais lugar, é preso, né? Não cabe mais gente na prisão. Quem tá lá sai no semiaberto. Os caras fazem um monte de... Esses dias o cara do STJ, eu acho, na entrevista da Veja, e ele falou, cara, claramente que só se prende hoje no Brasil por extrema necessidade. O cara que estuprou umas 15 mulheres tem que tirar de circulação, senão não tem... Quando vai pra capa da Veja, entendeu? Porque o cara não tem lugar, entendeu? Mas não tem por lugar outro pra lado, ser preso. Por outro lado, tem uma coisa bastante grave, que é as pessoas que são presas estão lá aguardando julgamento. Tem muita gente que tá anos aguardando um julgamento por ter roubado, sei lá, 2 galinhas, entendeu? E aí isso também prejudica muito o sistema prisional, né? Porque a trolha e os caras não são julgados. Aí, sistema aí, prisional, aí, disse o porém. Amigo. Sabe como se acaba, se... Tô aprendendo. Ajeita a questão de vaga em presídio? Como, escola, Maurício? Criando escola, construindo escola e não... Claro, presídio, cara, mas isso aí é... Aí já era, já passou o tempo agora. Não, mas a gente tem que começar a fazer pra daqui a 20 anos, tem que começar, tem que construir presídio, cara. Não! Tem, cara! Cara, eu engano tu eu achar... Eu vou dar uma solução mais fácil, pena de morte. A segurança não passa por prisão, cara. Calma, calma. É isso aí, meu, é educação. É um erro achar que a segurança pública se dá com prisão, se dá com punição. Segurança se dá com educação, cara. Põe uma cadeirinha elétrica ali na prisão. Só pra dar um medinho. Não, e aí começa a fritar uns caras. Fritar uns ovos. Frita dois, aí vai esvaziando a prisão, aí pode prender de novo, entendeu? Agora que a gente tava falando sobre isso, e muitas vezes a gente entra em alguns assuntos aqui no programa, e até por vezes o programa fica um tanto quanto chato. Só um rápido parênteses, porque... nunca esquecendo que aquela amiga do Piangas falou que quando a gente fala sério, a gente se afunda. Exatamente isso que eu ia dizer, mas beijo ontem aqui eu fiz um protesto aqui neste programa, falando sobre os buracos na Vila Tronco, na Avenida Tronco, e hoje quem é que tava lá tapando os buracos? Quem? O pessoal da prefeitura tava lá tapando os buracos. Ou seja, vale a gente falar aqui, vale a gente abrir a boca. Vale, Porã. Né? Porque hoje tá ali, taparam todos os buraquinhos, a tarde inteira trabalhando ali. Todos os buraquinhos taparam? Eu conferi, todos os buraquinhos. Que beleza, cara. Então acho que a gente tem que continuar falando. Temos que falar, vamos falar. E temos que fazer mais da Vicoimbra, hã? Completar os caras. Vai ser um outro assunto, a gente já retoma. Outra coisa, a gente tem que falar isso pra toda e qualquer região que nos escuta pelo rádio, entendeu? Ou seja, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, isso e até mesmo o sul do Paraná que nos escuta. Paraná! É nós, manda. Então tem que mandar pra gente aqui a sua reclamação, a gente vai meter a boca e a prefeitura da sua cidade, o governo do seu estado vai ter que resolver, porque afinal de contas, nós temos 1 milhão de pessoas nos ouvindo. 1 milhão! Alguém tem que trabalhar no governo, alguém tem que trabalhar na prefeitura, alguém tem que trabalhar na Brigada Militar, na Polícia Militar. Então vamos usar esse espaço aqui pra ajudar quem precisa. É isso aí. Alguém trabalha em algum tipo de estabelecimento para fins de entretenimento masculino? Alguém tem que trabalhar, né, Marcelo? Alguém tem que estar lá. Se alguém tiver alguma reclamação, pode nos chamar. Alguém tem que fazer pole dance. A gente vai aí e arruma tudo. Tá bom, vamos aqui continuar. Eu tava falando sério até agora, falei sério. Tem que mandar pra cá a sua reclamação, a gente vai botar a boca aqui. É isso mesmo. Beleza. Procuradora estuda a ação que pode tirar Dilma Rousseff das eleições. Olha! Em tese, houve abuso de poder político e uso da máquina pública durante a cerimônia de lançamento do edital do Trem Bala. durante a cerimônia oficial de lançamento do edital do Trembala, que ligará São Paulo, Campinas e Rio de Janeiro, o presidente Lula promoveu Dilma, atribuindo a ela a responsabilidade pelo projeto do trem de alta velocidade. Vamos perguntar pro presidente como é que foi isso aí, presidente. Primeiro lugar, tá mal, hein, presidente? Tá mal, hein? Me chamou numa hora que eu não tava na festa do Vitor Kramer, né? Tava na festa do Vitor Kramer, né? Tava tomando um pretinho básico ali, tava me divertindo. Graspa, com graspa. Acompanha qual é a pergunta mesmo. Ah, nem sei mais qual é a pergunta. Mas se tu não sabe a pergunta, como é que eu vou saber a resposta? A questão é a seguinte, o senhor promoveu ou não promoveu a Dilma Rousseff no lançamento, no evento de lançamento aí do edital do Trembala? Quem se promove é ela mesma tem capacidade. O senhor falou ou não falou que foi, que é dela a autoria do projeto? É dela. O senhor falou? É dela. Tá é bem, dela. Tá bem, presidente, muito obrigado. O senhor falou ou não falou que o trem partido era dela, presidente? Então, eu falei que tudo que é partido é dela. O partido é dela e eu não tenho nada a ver com tá isso. Tá bom, né? Muito obrigado, meu negócio é outro. Vai pra ONU, né? O senhor vai pra ONU, vai pra ONU. O Alexandre Fetter não gosta da minha conduta, da minha personalidade. Eu não sei por quê, só porque talvez eu tenha vindo do povo e tu é elitizado, usa que creme isso? No corpo. Que isso, presidente? Eu acho incrível, presidente, o senhor anda muito com Everton Cunha, com Cid Moreira, o senhor anda muito, o senhor anda muito com esse sujeito. Ele me passa uma informação. O senhor tem no seu. O senhor traz a maldade da pergunta de ofensa sexual, né, doutor? Não tem nenhuma relação com ordem sexual, apenas da elite. Davi Coimbra ou Cid Moreira já chamou de gay? Você já chamou, é verdade. E anda com quem? Anda com Everton Cunha. Ah, mas você é um representante da elite. Você é um representante da elite. Não tô me relacionando. Eu sou do povo, eu sou um Zé Ninguém, presidente. Muito obrigado, presidente. Pode pro sofá, vai pro sofá. Doutor Meira, Cid Moreira, dá um tempo aí. Dudu, dá um tempo. Chama o Girimon ali, presidente. Ô, Dudu, dá um tempo aí. Girimon, dá um tempinho ali. Beleza? Chega aí, vamos fazer os flatos do dia, Girimundo! Pretinho básico com Girimum. E aí, meu? E aí, Girimum? E aí, meu? Bah, vocês aí falando, negócio da política, né, cara? Uh-huh. Ah, é isso aí, entendeu? Tem que bater em cima e tal. E vem a trip, cara. Me vem, bota manchete, gurus e mestres, cara, sabe? Ah, tá com a nova trip, cara. A nova revista trip, a gente tá falando. Em tempos de crise espiritual, alguém pode nos salvar, cara? Ah, mas qual é dos caras? Foi ver o Grêmio ontem. Como é que tá tua unha, Girimum? Cara, eu vou botar na cara do Porã minha unha, meu. E o Grêmio, foi lá ver o Grêmio ontem? Ah, tá, ó, cara, tá feia a coisa, cara. Pior foi o frio, né, muito Girimum? Muito frio, cara. Aí eu ia mandar um torpedo pro Everton. Larguei o Everton ali no Olímpico e tal. Ia mandar um frio. Tava em casa, vendo 5 graus. Eu ia mandar pior. Deve estar sendo frio, né, Everton? Ah, é verdade. Ele foi lá, né? Tava lá. Ele foi louco. Tava, né, lá. Eu fiquei ali, curtindo ali. Tem pay per view na Itapema. Tem. Manda aí, Girimum, os fatos do dia, então. 6:12, namorada de Cristiano Ronaldo faz ensaio de lingerie. Que beleza. Eu acho sonhei com o Cristiano Ronaldo também. Sonhei com o Cristiano Ronaldo sem camisa, camisa. O Cristiano Ronaldo era uma brincadeira assim, agora sou eu, ele dizia. Os dois queriam entrar no pretinho básico. Ah. E aí o Cristiano Ronaldo, porque eu vou fazer a bicha do pretinho básico. Sim. E aí eu dizia assim, não, mas então tem que se abichalhar mais. Aí tu disse pra ele, não, a bicha sou eu. aí ele, não, eu vou botar um shortinho e tal. E o Gui Nazul queria ser o argentino do pretinho. Não, eu vou lá, Fenômeno. 8:06, Pedro Bial troca telefone com o ex de Marcos Palmeira. Olha! Bial é o Bial. É ligeiro esse Bial, depois hein? Vem com aqueles poeminhas. Davi Coimbra, que conhece Pedro Bial. É quase um Pedro Bial. É ligeiro. Ele é ligeiro. Já tentou alguma coisa contigo? Não, comigo não. Não, porque não conseguiria. E ele ainda fuma? Pô, isso não sei, tia. 10:14, Gerard! Vamos só fazer uma citação ao Bial aqui, ele Bial vai mandar um abraço pra gente aqui. Aí, galera da Atlântida. Aí, Bial! Abraço, Bial! É ligeiro mesmo. Brincadeira, é ligeiro. Ah, 10:14, Gerard Butler. É isso aí? É Gerard. Hã? Gerard. Tá. É isso aí. É clicado tirando comida do dente. Ah, quem aqui, né, meu? Quem aqui né, nunca foi clicado comendo? Uma vez um amigo meu na balada foi tirar um verdinho. Tava rasgando a guria ali e tal. E ela deu um sorriso e ele foi com o dedo. Deixa eu tirar um alfacinho aqui da tua, do teu dente. Tirou tal, carinhoso, e foi carinhoso ainda. Foi carinhoso, mas deixa eu tirar um alfacinho aqui. Ela, não é uma carne. Meu Deus. Não podia ter saído pra rua com essa cara. A balada tava boa, hein? Mas o... A balada tava boa, só as cariadas. Só as cariadas, velha! Tem um amigo meu que foi apresentado pra dentista e assim que ela disse, eu sou dentista, ele fez. Tudo bem, como é que tu tá? Tá boa a boca. Boa a boca. O amigo meu lá do segundo grau, o Odone Feijão, ficou com o apelido de Odone Feijão, porque chegou no colégio com um feijãozão, né, cara, no dente. E o pessoal fazia ele rir, contava a piada. Que maravilha, toda cara. Toda tarde. Até Feijão, hoje é chamado de Odone Feijão. Que beleza, hein, cara. Apelido é uma maravilha. Como é que será que não me chamam lá no colégio? É. Só tu que não sabe, né? O Helder, cara. O Helder lá da Imperadores, cara. Da. Chegou o Imperador. Povo, pode levantar. Todo o teu grupo lá, cara, te mandou um abraço, encontrei ele na tarde. Helder. Mas do que ele chama, Porã? Ele chama o Porã de Porã. Não, de Mongo da bateria. Falando em Imperador. Ele chama de Mongo da bateria o Piange. Falando em Imperador, como é que tá o Imperador lá, Porã? Pelo amor de Deus, vai, Girimão. Cara, hoje eu não vou falar sobre o Imperador. Mas sábado tem ensaio. Pode chegar lá. Já tem novo Samba Enredo? Não, novo Samba Enredo ainda não. Mas o Porã está compondo. Vai ser Santa Maria o novo tema. Ano que vem. Vamos nós? Eu vou fazer? Vamos. A Santa ou a cidade? Santa Maria, a cidade de Santa Maria. Ah, é? Ô, Girimum, aí passa régua aí nos flats, cara. 12, meio-dia. Meio-dia ainda, Girimum. E 48, Hebe Camargo, vai a espetáculo de palhaços em São Paulo. Que legal, cara. Pô. Foi lá se esticar. 14h23, Pelé, Pelé. Conhece Pelé, Girimum? Pelé fotografado durante passeio em Londres. Tava lá, galera. Olha aí. Aí. Não pode falar muito, não tá, né, muito afim de falar, Pelé. Não fala. 16h14, Jéssica Simpson volta da Itália bronzeada ao lado do namorado, mas quem é? Ah, não, cara. Ah, não, quem é essa louca, né? Ela foi uma loira bonita. Ah, cara, Jéssica Simpson, pelo amor de Deus, cara, uma atriz veterana quase. Mas cara, deu uma engordada legal, cara. Não devia ter no espaço do dia, então. Gorda não entra no espaço do dia. Não faz assim, cara. Nada contra os gordos. Eu quero mandar um beijo pra uma gordinha que eu encontrei no Super ontem. Tá, ela gordinha, falou, ela vai entrar nos fatos do dia, não? Não, cara, mas ela falou, pô, eu quero fatos te dar os parabéns. Fatos do dia é pra magra. Ela falou, não, cara, ela falou, eu quero te dar os parabéns, porque eu sei que foi tu que encabeçou o projeto lá de parar de falar das gordinhas, parar de cantar o rap das gordinhas. Pô, eu sou gordinha, sou bem sucedida na vida, tenho estudo, tenho trabalho, crio minha família, viajo pro exterior, sou gordinha, curto ser gordinha, pô, não fiquem me detonando lá. Ah, cara, e vamos falar a verdade, eu escuto vocês, vamos falar falou, a verdade, pô, é bom, cara, uma gorda. Da cara. Pessoal. É bom, cara. Pô, porra, é bom, cara. É bom pra quê, ô, porra? Pra levar pra comer um X, um churrasco. A mina que não incomoda, quer uma cerveja, quer uma ceva, quero uma ceva, sabe? Isso aí que é legal, cara. Quer um X-ovo, quer um X-bacon com ovo. Então, X-ovinho, eu proponho aqui uma nova regra no Pretinho. Para, a cada situação dessa, do Porã, por exemplo, 10 segundos de silêncio. Corta o microfone na hora, né? Mas ele é verdadeiro. Reflexão, não? Reflexão, reflexão. Eu, na verdade, eu saí do programa de ontem aqui, prometendo que eu agora só falo o que tá no script, entendeu? Eu virei e pô. E agora já. Não, o programa não é gordo. Tem o Lele, Espanha e o Porã script agora, tá, meu? Então tá só no script agora. A partir de agora, então, Porã. A partir de agora, meu. Só no script. Tá, mas agora. Venham me pedindo opiniões. Tá, beleza, Porã. Valendo. Valendo. O programa não é. Bata amarela. O programa não é Porã básico, é Pretinho básico. Calma. Não, eu sei, cara. Eu sei. Deixa aí. Ô, Girimum, acaba esse negócio de uma vez aí, Girimum. Não me deixa falar, meu. Agora, então tá, última aqui, ó. Quanto tempo atrás? Cara, é questão de... Tá, tá ruim de calma. Quanto aqui, cara? Cara, é difícil, é uma conta complicada. Por quê, cara? São 16 minutos. Pô, 16 minutos, 24 pra 16, 8, cara. Não, mas tu sabe, né? 24 tu sabe fazer quanto? 24, tá bola do 8, cara. 8, 16, 24, 32, põe aí. 16, Feta. 8 e 16. 16 minutos atrás. 16 minutos atrás. Não, 8 e 8, é 6 e 8. Mais de 6 minutos atrás. Não mais do que isso. 6 e 8, meu. Mel Gibson. Mel Gibson, Mel Gibson. Mel Gibson. Mad Max. Isso, esse mesmo. Pode ter agredido a filha de 8 meses. Ah, não. Mas aí já não acredito. Não. É ideia de pode, tá inventando, pode, tá inventando. Pode. Mel Gibson separou de uma namorada bem e a namorada vem ele. Recebendo telefonemas com ameaça de morte. Dele? De outras pessoas, de uma pessoa não identificada. Ah. E o Mel Gibson tem ligações pra ela, ligações telefônicas pra ela, gravadas em que ele ameaça de morte e também tem frases antissemitas. E diz também que ele agrediu essa esposa dele, né? Que ele batia, que chegava bêbado em casa e batia na mina. Agora Deus, essa... numa fase, mano. Pô, que isso, tá brava coisa. Depois que ele fez a Paixão de Cristo, né, meu? Parou lá no Mad Max, né? Brincadeira. Não, cara, tem um baita filme lá, aquele... Máquina Mortífera. Máquina Mortífera, cara, é demais. E a Paixão de Cristo, a cena da lágrima é uma das mais extraordinárias do cinema na minha humilde opinião, que não sou um cara... E vem aí a Paixão de Cristo 2, né? Tem dois filmes que eu não assisti, meu. A Paixão de Cristo e Titanic, porque eu já sei o final, meu. E a Paixão de Cristo... Dois, vem aí. Se o você retorno. Gostou do primeiro, vai amar o próximo. Girimum, acabou, né? Cara, deu aqui. Tá, obrigado, Girimum. Muito bom, sensacional. Maurício, sensacional também, Maurício. O gauchão entra numa sex shop. Tchê, entrei aqui numa sex shop pra você que ligou o rádio agora. Pulando, sapateando. Parecia que dançava chula. Tem um vibrador aí? Daqueles grandes de 30 centímetros com 5 pilha grande? Que isso, cara? E o atendente tem sim, Galchão. O senhor vai querer um? Não, não, o que eu quero saber é como desliga isso aqui! Ai! Mandou o Cláudio Ney Stuck. Cláudio Ney. O Porã enganou a Patrícia. Davi, eu tava ansioso por esse momento. Meu Deus. Qual a Patrícia? Patrícia do quê? A Patrícia Travassos. Do shopping, Barra Shopping. Barra Shopping. Cara. Que disse assim, então isso enganado. é recente. De um ano pra cá. Pelo Porã. Por quê, cara? Porque o Porã jurou. Prometeu, queria dizer. O Porã promete mesmo. Coisas sobre Patrícia aqui no programa. Eu disse isso. E... cara, pra lá, meu. E aí, Davi? E não disse. Eu tirei a tempo de falar bem baixinho. Não disse. E por que tu não disse, Porã? Porque não disse. Ficou com vergonha, Porã? Quem é a Patrícia? Eu não sei quem é. Ah, o quê, Porã? Esclarece, esclarece. Eu realmente não me lembro. Esclarece pra nós, Davi. Então, Porã, ela a Patrícia agora deve estar se jogando debaixo de um ônibus, cara. Não, é atendente de um estabelecimento comercial. Eu lá quero fazer uma pode dizer uma o nome da loja. Isso. Pode dizer o nome da loja. O shopping é nosso parceiro aqui no Pretinho. O Barra Shopping, a loja é. Não me lembro o nome. É uma daquelas que vende. Uma daquelas que tem porta. Vende. Aquela coisa que a gente toma. Que a gente toma com um milkshake. Ah, no Bob's? Bob's. Claro, lá Bob's. No milkshake. Pô, exato. Cara, eu realmente esqueci, cara. Ah, esqueci. Eu realmente esqueci. Toda a galera lá do Bob's que ouve o Pretinho, cara. Sempre vou lá tomar um milkshakezinho. Tá bom. Ela disse assim, né, Marcos? Ela disse exatamente assim, eu fui enganada pelo Porã. Foi mal, esqueci. Eu posso fazer um abraço pra galera da Burger King também, que tá sempre ouvindo o Pretinho. O Burger King tá com a gente aqui, nosso parceirão aqui. Sim! Eu quero fazer uma pergunta pro Davi, se a Patrícia tinha pernas longas, roliças, seis partes. Tinha, por isso. Mas quem tem que responder seu Porã? Foi ele que viu. Porã, ela tinha pernas longas. Assim, ó, a Patrícia sabe que neste mesmo dia eu estava com toda a minha família. E aí não deu pra dar atenção que tu gostaria. Não deu pra dar o febreiro. Não deu pra ver. Ah, quer dizer que se tu não tivesse, que eu tô falando. Porã vai no script, Só vou prometeu, Porã. Obrigado, não Davi. Não me perguntem mais nada fora do script. Obrigado, Davi. Não tem mais nada aí, Davi? Ah, tem. Realmente tem. Juliano Félix é o nome do cara. Ele escutou o Félix lendo uma carta de um ouvinte homossexual. O Juliano Félix escutou o Fetter. Escutou um homossexual lendo uma carta de um homossexual. O Juliano Félix escutou o Fetter lendo uma carta de um ouvinte homossexual aqui no programa. Isso acontece muito, né, a gente? Tipo assim, mais ou menos de mulher pra mulher, né, a carta. Deixa o cara falar duas frases sem ser interrompido. Duas. E dizia o ouvinte que o preconceito diminuiu em relação aos homossexuais, que já é algo normal na sociedade. Pois protesto, diz o Juliano Félix. Duas frases. Não, isso é uma frase só. Pois protesto, ponto. Agora eu vou para a segunda frase. Não acredito que o preconceito tenha diminuído, até porque eu ainda sofro deste preconceito em muitos lugares em Porto Alegre. Quando saio com meu namorado em qualquer tipo de lugar, as pessoas não olham como algo normal, e sim como se estivessem olhando para um ET. Como se realmente fosse algo do outro mundo. O preconceito pode ter diminuído em algumas áreas, em algumas pessoas, mas creio que no mundo todo, muito tem que evoluir em relação à aceitação a respeito, deixando de lado o preconceito. Manda um... A velha! É pro amigo dele, o Bocão. É isso aí, mandou bem, o Bocão. Mandou bem, parceiro. Eu acho que tem preconceito em todos os lugares, tá? Mas eu acho que aqui no Rio Grande do Sul é pior. Eu acho que aqui, até por ter essa fama e tal, essas brincadeiras que as pessoas fazem, aqui é pior. Aqui o pessoal é mais... que os catarinenses fazem quando assim, vem pra cá, né? É mais ressabiado com esse lance. Ah. Assim. É mais assim de... Mas não é por causa das brincadeiras. Não me vem por perto, não me vem chegar perto. E como é que é o tratamento da cultura mesmo, né? É porque em Florianópolis tem um monte de gay, cara. Mas cara, tem um monte de gay em tudo que é lugar do mundo. Que bom, velho. O que mais tem uma é gay no Brasil. Olha só, isso se discutia nos anos 70, cara. É verdade. Entendeu? Nós estamos no ano 2011, praticamente. 40 anos depois, isso não é discutível mais. Frase, entendeu, cara? Tu lembra? Tô parafraseando o amigo meu. Eu acho que é discutível ainda, assim. É? Tu acha discutível, cara? Eu acho, porque é fácil falar, mas é difícil ter em casa. Ah, isso é verdade. Isso é verdade. Tua charada. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Eu acho. Não, cara, agora, mas eu não sei o que eu digo a partir daí, entendeu? Mas que o preconceito maior sofrido por um homossexual não é em casa. Não. No sentido da quantidade. Mas é fácil aceitar. Em casa pode ser o da qualidade. Mas é fácil, não, é fácil, não, que o Everton... A intensidade. É fácil aceitar na casa do vizinho. Claro. Agora, claro. Se tu morasse na casa do vizinho, tu não ia aceitar. Acho que ainda é difícil. Por isso deve ser discutido ainda, não como certo ou como errado. Mas o que a gente faz, como alguém que ama um filho incondicionalmente, veja bem, incondicionalmente, o que que tu deseja pro teu filho, Everton Cunha? Que ele seja feliz. Eu já não é isso que eu desejo pro meu filho. Eu desejo que ele mereça a felicidade. Perfeito. Ótimo. Entendeu? Mas sem fazendo por merecer, ele vai ser. Por exemplo, eu tenho muito cara aí que diz assim, né, eu quero que meu filho seja feliz e aí em nome dessa felicidade... Sim, porque ele pode ser um bandido feliz. Ah, não, entendi. Mas peraí, é que tá tudo dentro de uma caixinha, né? Da caixinha da normalidade, da retidão e tudo mais. Não, nem sempre. Mas tem muitos pais que não pensam assim. O cara pensa em primeiro lugar na felicidade. Ah, meu filho vai ser feliz roubando? Não, peraí um pouquinho. Mas às vezes ele não perdoa, mas ele tolera certo, determinado tipo de atitude do filho em nome da... Não, mas ele vai ser feliz assim, ele fica feliz assim. Então, inclusive no meu curso de inglês lá, a professora uma vez estava contando isso. Diz que o menino lá tava, incomodava a aula, incomodava os outros colegas, incomodava, e ela foi falar com a mãe do rapaz, tá? E ela disse assim, ah não, mas meu filho fica feliz assim. Aí a professora respondeu, mas ele não pode ser infeliz por uma hora? Né? Entendeu? Tem uma diferença. Ah, não, mas ele é feliz assim. Não, mas certas coisas mesmo. Tem limite, né? Muito bom, Davi. Muito bom. Bom exemplo. Agora, isso aí que o Everton falou, realmente, tem razão. É fácil falar. Agora, é fácil falar, o preconceito e discriminação, como racismo, outras coisas mais, e eu vi isso lá na África do Sul, isso aí se resolve com educação, né? A partir da educação, as pessoas se tornam menos preconceituosas. Mais tolerantes, né? E nós estamos lidando com comportamento, o que é diferente de lidar com raça. O preconceito da raça não é o mesmo preconceito do comportamento, da cultura, da religiosidade. São coisas diferentes. Nós somos todos iguais diante da questão da raça, da religião, que temos que ter os mesmos direitos. Agora, a sexualidade, ela é discutível, porque para muitos a sexualidade diz respeito à procriação, à manutenção da espécie, para outros a diversidade e a liberdade de escolha. E é isso que gera a discussão. E essa discussão tem que permanecer e que vença no sentido da melhoria a forma que se encontrar de maior justiça para todos. É difícil, né? Cara, eu posso sair. É, eu também quero sair, porque não adianta. Porque depois disso, o que eu vou dizer depois disso, cara? Depois disso que tu diz, depois dessa, com essa clareza, tu destrinchou este raciocínio. É, tomara. Mas é, tá, deixa assim. Mano, é show do intervalo. Cara. Não, faz classificado, faz o seguinte. Não vou conseguir ficar na volta, na volta. Na volta, na volta. Uma parada pra vender. Vamos nós então com duas ofertas dos Clac-Clac. Padaria completa com mini mercado, com forno, modeladora, esmelindro, duas estufas. Esmelindro é um bom nome de filho do Josias, né? Esmelindro! Duas estufas de pães, batedeira de pães, vitrine de pães, fritadeira, balança, fogão. Só uma dúvida aí. Pois não, Pause. Essa estufa aí é só papão? É estufa papão, tá só escrito papão. Aqui, cara. É estufa papão. Tô precisando de uma estufa. É, tem pra vender, cara. Lá no, vender lá no Big, tu encontra uma estufinha show de bola legal. Pra esse inverninho aí, aquecedores. Botar na horta. Na horta. Preciso de uma estufa pra minha horta. Ah, tá. Não, mas aí tu faz uma estufinha natural, com sol. Tá bom. Tem lona. Tem a mãe. Vou te levar lá em casa, lá. Vai ganhar um presente. Tá bom. É uma grande presença, hein, Magnata? Deixa eu falar aqui a padaria do cara, meu. É na Rua Central, número 33, bairro Ipiranga, em Campo Bom. Pra quem não sabe onde fica, é no topo da lomba que liga Novo Hamburgo a Campo Bom. Quanto? R$25 mil. Vai me dizer que não tá barato. Tá louco, mas tá muito barato. Tá, mas não tem dinheiro na mão? Não tem problema, pode colocar o automóvel na troca. Estou aceitando qualquer negócio, estamos abertos a negociações. Foi tu que falou que tá barato ou ele que falou aí nesse Ele que falou aqui. Ele que falou tá aqui. Tá bom o negócio de padaria. Eu só dou voz ao ouvinte, que eu não... Eu fiquei pensando como é que tu sabia que uma estufa tava barata. É, não, a estufa não, é R$25 mil, tudo isso. Ah, tá. Toda a padaria completa. Daí vão perguntar, mas se é tão barbada, por que que quer vender a padaria? É, porque eu ia perguntar isso. É que meu padrasto já é aposentado faz um tempinho, já não tá mais a fim de acordar cedo todo dia, quer gozar de merecido descanso, claro. Pra isso que se trabalha a vida toda, entendeu? Aê. Então é isso aí, quem quiser negociar ou tirar dúvidas, é só fazer contato pelo e-mail Padaria Moraes. Ah, padaria do Moraes, lá de Campo Bom. Isso, cara. Tô ligado, Magnata. Padaria Moraes, @gmail.com. Moraes tem uma rosquinha muito boa lá. Padaria Moraes, @gmail.com. Vendo casa em Santa Maria, aproximadamente 600 metros quadrados, 500 metros quadrados de área construída, casa de esquina localizada em rua bem arborizada. Próximo ao campus 2 da Unifra, com 5 dormitórios, sendo 3 suítes, 4 banheiros, mais um lavabo, 2 salas, ambas com lareira, uma delas recém-redecorada, possuindo mezanino e 2 ambientes, um home theater, cozinha com copa, área de serviço ampla, dependência de empregada com banheiro, é lá que nós queremos morar. Possui 2 pátios, um deles com churrasqueira e área coberta, garagem para 5 carros. Nossa. Rua do Rosário, esquina Conde de Porto Alegre. Estão pedindo R$550 mil nessa casa e aceitam propostas. Cara, uma casa dessas em Porto Alegre, 1,5 milhão. Para mais, né? Interessados, fazer contato com Zeca. ms18@gmail.com. Zeca 18 M de Maria, S de Silvio, 18@gmail.com. É o popular Zeca 18 Zeca lá de Santa 18, Maria, né, Magnata? MS Maria Santa. Show de intervalo, voltamos em seguida. Só vamos faturar um pouquinho antes. Tô vendendo ingresso para o show de hoje à noite em homenagem ao Dia do Homem. E onde é que vai ser esse show, meu? Vai ser esse show ali no Largo da Alfândega. Ah, no Glenn Pérez ali, no centro. Falando é isso com Ana Carolina. Mas, oba! Atração principal do Dia frio, do Homem. Almir. Não pega nada, né? Homem de verdade, né? Homem vai aguentar esse grande show de um dos maiores cantores do Brasil, Ana Depois Carolina. Do Calbi Peixoto, bom, né? Depois cara. Do Calbi é Peixoto. Verdade que é verdade que tu tá vendendo ingresso do primeiro lote pra balada do Pretinho amanhã? Do primeiro não, lote. Não, primeiro tá não tem ainda. Mais, Almir. Não tem mais por quê? Porque comprei tudo. Daí assim que eu me apavorei, né? Tá tudo comigo. Quem quiser ainda do primeiro lote, com preço do segundo, compre comigo. Balada do Pretinho neste sábado pela primeira vez em Gravataí. Show do intervalo, voltaremos. Atlântida, Atlântida, Atlântida. Estamos de volta para todo o sul do Brasil pela Rede Atlântida com o Pretinho Básico, para todo mundo pela internet atlântida.com.br. Obrigado aí pela sua audiência via web em outros países, curtindo aí de repente a sua terra, matando saudade dos seus parceiros de cidade aqui, de estado, enfim. É, doutor Alceu, tudo bem aí, doutor Alceu? Tudo certo, doutor Alceu. Vamos lá fazer então mais uma rodada aí falando sobre esporte, especialmente futebol, doutor Alceu. Especial é o agora. Aprecie com moderação. Apresenta Bola, Bola nas Costas. Doutor Peter, tá quente a coisa no Grêmio lá, doutor Peter. É o único lugar do estado que tá quente a coisa, então. Doutor Mena teve uma longa conversa com o Silas, o que não é difícil, né, doutor Mena? Quente, não é? Chega a ser redundante. Ah, né? Passou a tarde inteira pra falar uma frase pro Silas, né, primeiro lugar, boa tarde, né? Exatamente, boa tarde, doutor Mena. Tá querido, Boa tarde, doutor Meira. Ô, querido Davi. Doutor Meira, doutor Meira. Ô, querido Bianca. Doutor Meira. Boa tarde, doutor Meira. Ô, querido Almir. Mas doutor como Meira, é, doutor Meira? Boa tarde, Meira. Boa tarde, gauchão. Doutor Meira. Querido gauchão. Doutor Meira aí. Querido Maurício Amaral. Doutor Meira. Querido Cacau. Né? E finalmente, querido Porã. Muito obrigado, doutor Meira. Eu quero fazer uma pergunta pro senhor. Boa tarde, Meira. Quero fazer uma pergunta. Quando é que vão mandar o Leandro embora, doutor Meira, que agora tá com mais uma lesão, vai parar mais um mês. Doutor Meira, me responde só essa hoje. Que horas termina o Pretinho Daqui Básico? A 13 minutos. Não vai ser o suficiente de tempo para que eu possa, né? Lamentavelmente. Mas que pena, doutor Meira. Eu gostaria. O Porã, né? Acha que é assim, é demitir, demite, manda embora. É assim, Porã. Não é assim. Tem que reabilitar o jogador, tem que vender com lucro. Estão tentando reabilitar o jogador desde que ele chegou. Faz um ano mas quase que estão tentando reabilitar. Essa é a vida do dirigente, Porã. Querido Porã, o Fetter está tentando te reabilitar já há 3 anos. Não, pera aí, doutor Meira, mas eu consegui. Não, você conseguiu. Eu consegui. Eu consegui reabilitar. Aqui no Grêmio não dizem isso. Não. Era isso, doutor Pepe. Tá bom, doutor Alceu, muito obrigado. Queria trazer um assunto pra vocês aqui. Não tem jogo do Brasileirão hoje, doutor Alceu? Tem lá os paulistas, tem, né? O Santos com o Palmeiras. Tá bom, Se é de fora do Rio Grande, não importa. Não importa. É, tem um assunto interessante, acho que vocês vão gostar. Quem aqui gosta de mulher com tatuagem? Eu gosto, cara. Depende eu gosto. Tatuagem. Se for sem tatuagem, eu não também. Gosto de muita tatuagem. Certo. É, eu gosto. Se for uma tatuagem bonita, né? Que tatuagem pra mim é mancha. Olha, cara, eu já não sou de muita cerimônia, entendeu? Uma tatuagem pequenininha. Uma tatuagemzinha no determinados pontos estratégicos. Tá não, vamos ser sinceros. A mulher tem que ser gostosa. Não, vai ter tatuagem, vai ter o que quiser. Mas não, mas muita não, né, cara? Eu nunca falei pra vocês. Muita. Alta em off é o exemplo mais claro disso. Mas tu não pegar. É nota 12 e tem um dragão do pescoço ali ela estragou. Calcanhar. Ali ela se estragou. Tu não pegava? Eu nunca falei da tatuagem que eu tenho. Nunca falei da minha tatuagem. Deixa pra assim, vocês. Porra, deixa assim. É nossa essa tatuagem. É U2 no meu pinto. Tem... Porra. Cara, tu cria pinto? Pô, que legal, cara. Desculpa, pessoal. Desculpa. É que eu queria saber isso. Porque Porra, 50 por... No meu tem Dave Matthews Band. O 2. Eu não respondi. Então fala aí. Eu gosto. Gosta. Tá bom. 50% dos homens não consideram atraentes tatuagens em mulheres. E outros 50% consideram. Consideram. Como é que nós ficamos aqui? 50%. 100%. Passamos. Né? Para 86% dos homens e mulheres participantes de um levantamento britânico realizado com homens e mulheres pela web, a tatuagem agora se tornou um lugar comum. Tipo, todo mundo já tem. E não é necessariamente algo atraente. Aquela Fernanda Young, por exemplo, cara, aquelas tatuagens nos braços dela. Mas o problema dela não é as tatuagens. Não é, mas também, né? Mas ajuda. É ela, né? Agora vai chegar, então, um dia que eu vou chegar num bar e vou dizer, olha só, meu braço aqui sem tatuagem. E todo mundo, O que tu tatuaria no teu braço? Nada, cara. Mas muita tatuagem fica feia, né? Bom, continuando. 47% dos homens não acham mais tatuagem um fator atraente. De acordo com a outra bocuda lá, Angelina Jolie também tem um monte de tatuagem. Deliciosa. De acordo com 55% dos participantes masculinos, a cantora Amy Winehouse, por exemplo, ficou pior com as tatuagens. Não é parâmetro a Amy Winehouse, Ela cara? Já era piorada, bem estragada. A Gisele Bündchen tem uma estrelinha, né, cara? No Tem uma modelo bem tatuada, toda tatuada, bem branquinha, assim, que é uma gatinha também, cara. Qual, acho que... qual? A atriz Megan Fox, por exemplo, que também exibe muitos desenhos na pele, é considerada pouco atraente. Ah, não! Por 17% dos entrevistados. Ah, é? 17% acha a Megan Fox. 83% pouco atraente, mano. São as bombadinhas da Megan Fox, cara. Isso. Na boa, cara. Eu não consigo ver nada dessa mulher. Eu também não consigo ver nada. Cara, a mina é seca, não tem curva. Não é seca, tem o curva. Maurício. Tu tá maluco? Não, não vou falar. Não, peraí, peraí. Eu acho que nós, agora, tô eu aqui matando. A pesquisa tem outra intenção, não é a que nós estamos pensando, acho eu. Entendeu? É aquela coisa de tu olhar uma mulher, indiferente dela ser gostosa, bonita, feia, esquece isso. Teve um tempo em que se dizer que a mulher tinha uma tatuagem, lá ela tem uma tatuagem. Ah, sim. Isso tornava atraente. Hoje era alguma coisa. É isso aí, entendeu? Ah. Então indifere da mulher. É, tem que esquecer o tipo da mulher. Se ela é boa, bonita, feia, não, não interessa. É se uma mulher com tatuagem te atrai. É a mesma coisa que o piercing no umbigo. Tem uma época que o piercing no umbigo. É nesse sentido. E eu acho que é nesse sentido que não tem mais graça. Depois não que o Porã botou o piercing no umbigo dele, entrou pra dentro. É, mas as mulheres contra-atacam aqui, ó. 74% delas acham que o jogador de futebol David Beckham, por exemplo, exagerou na quantidade de tatuas. Eu também acho. Na quantidade de creme, na quantidade de gel, de maquiagem, tudo isso ele exagerou. Né? Script, porra. Cara, só fala que tá no script, cara. Mas olha aqui, ó. Desculpa ter. Olha aqui, ó. É que é estranho ver um cara todo tatuado com todo que eu digo, aqueles que tem o pau, o Tico Santa Cruz tem um mundaréu de tatuagem, cara. Eu tava cobrindo os Estados Unidos e Inglaterra agora, né, lá no estádio de Rustenburg, lá na África do Sul. E na saída de câmbio, lá na zona mista, estavam todos os jogadores ingleses impecáveis, com terno cinza, de colete. Todos eles muito bem alinhados, certo? Lindos, né? Lindo. Só que com um toque totalmente demodé, pianjas, que era uma leva tudo que eles carregavam debaixo do braço. É, tipo, eu achei demodé. Uma capanga. O único que não levava uma capanga era Beckham. Aí eu pensei, esse é o homem, cara. Isso é o homem que eu queria pra mim. Era aquela do compro dólar, assim, os caras vendendo isso, dólar. Isso. É, aquela era... Era isso, então, sobre tatuagem, cara. Agora que tu voltou de viagem, cara, trocar aquele teu colchão lá, Davi. Pô, cara, dá uma dor nas costas. Como assim, cara? Que colchão, cara? Sim, porque que o Maurício é esse, te citou lá, lembra? E o Maurício Davi não tava em casa. Não era a hora de falar isso aí. O Maurício conversou com a mãe dele. É verdade, na casa da mãe do Davi, é verdade. Não, na tua cama. Né? Maurício, cara, hoje tu vai perder um dente, Maurício. Primeiro ele falou que a mulher Pianges faz massagem bem. É. Depois ele falou que teu colchão é duro, Davi. Tem alguma coisa pra me dizer que eu não tô sabendo? É duro, cara, é muito molengo. Ah, é muito molengo. Nas costas, cara. E pra mim tu quer dizer alguma coisa? Pro Porã quer dizer pro Everton? Não. Então tu tem alguma coisa pra me dizer que tá com medo. Eu acho que o Maurício me disse que hoje ao meio-dia eu é que não entendi. Ele olhou pra mim, vamos almoçar. Talvez eu não tenha entendido, eu só almocei. Eu só almocei e fui embora. Vai daí, Porazinho, então. Obrigado. Nada. Com essa cara de cachorro pidão, cara. O sujeito muito tímido. Isso é uma piada. É, velha! Piada velha do Morão! Já tá uma meia dúzia aqui, ó. Meu script. Fábrica de Cucasgão! Coma Cucasgão! Sujeito muito tímido finalmente consegue levar a namorada para o motel. Mal entraram no quarto. Entraram lá no quarto, o cara já começa a tirar roupa. E a garota: calma, calma, amorzinho, você não tem nada para me dizer de especial nesse momento tão especial. Bem, se eu tenho que te dizer alguma coisa, olha aqui, ó, velha. E mostra, né, o bingolim pra guria. A namorada olha indignada e pergunta: é só isso que você tem pra me dizer? Mais um. Ah, quem mandou essa aqui é o Everson, que mora na Restinga, Zona Sul de Porto Alegre. Adoro o programa. Lá pra Restinga. Mas vocês nunca leem meus e-mails. Resolvi tentar de novo com uma piada velha do Porã. Aí, ó. Marido chega em casa morrendo de cansaço. Trabalhou o dia inteiro, a esposa vem e diz: amor, já viu lá os novos vizinhos? Cara, com essa voz ia ser difícil, cara. Todo dia o marido traz flores, enche a mulher de beijos, fica dizendo que ama ela. Ah, imagina o estilo da mulher, cara. Tá, e o que tem, querida? Tá, e por que tu não faz o mesmo, hein? Tá louco, mulher. Eu nem conheço essa outra aí direito. Vai, manda um ar, velha! Pro meu irmão, o pé. Um boa noite pra minha cunhada Gabi. E um pode ficar tranquilo aí, querido. Acorda, boa noite, Cid. Acorda? Pra mim. Ah, boa noite. Eu estava aqui com os... Tava ensaiando, Salma. E tudo, né? Vizinho, numa festa, a mulher constrangida diz pro marido: ai, é a quarta vez que tu te serve de torta. Tu não tá com vergonha? Eu não. Eu tô dizendo que é pra ti. Manoel, o Cid. Antes do Davi. O Cid daqui a pouquinho vai mandar uma frasezinha. Um salmo pra nós. Hoje é dia do homem, Davi. Homens. A Carla Fornari nos mandou uma frase pro dia do homem. Sinônimo de homem que deixa a mulher dirigir e vai no banco do passageiro. Suicida. Que isso, cara. O Fabiano Dias Silveira, tá? Ele diz o seguinte: sou o Fabiano, mais conhecido como Guatá. Guatá. Moro em Criciúma. É lá de Criciúma. Ouvi um comentário sobre a interdição da mina de carvão em Sara. Eu já trabalhei em mina de carvão e digo a vocês o motivo da paralisação. Não é somente por contaminação da nascente, mas porque pode secar o lençol freático. Sim. Por motivos das detonações no subsolo. Eu já fiz detonação no subsolo. É complicado mesmo, Magnata. Complicado. Então aí a nascente pode secar, causando um grande impacto ambiental naquela região. Ah, bom. Certo. Interditaram uma mina ontem lá. Sim, tu sabe que Criciúma, que já foi a capital do carvão, né? Hoje não é mais a capital do carvão, porque não tem mais minas em Criciúma. Qual é a capital do carvão, cara? Eu não sei. Mas em Gravataí tá assim de Minas, velho. Sábado tem balada no Pretinho em Gravataí, velho. E você, da vizinha Cachoeirinha, as garotas, né, que tem a fama das melhores... Pois é, pessoal, agora é o pedido do Porã. Das melhores bundas do sul do Brasil, pode ir, pessoal de Cachoeirinha pode chegar junto também. Pode chegar, mas vai estar demais a festa, garanta seu ingresso antecipado para não ficar de fora na Win Sport, só de Gravataí, The Surf, só de Gravataí, no Arena e no Cerâmica, em Gravataí. O primeiro lote já era, o segundo lote tá na rabeira por R$20 e tem camarote a 40 com copa e banheiros exclusivos, Cid Moreira. Finalmente, olá, pretinho. Cid Moreira vai com a gente, né, Cid? Deixa eu só dar um cheque na hora aqui, só um pouquinho. 57:10? Ih, então tá. Eu faço 2 minutos e 50, tamo bem. Eu faço a abertura do pretinho. Tá balada, você já ouviu, não é, Fábio? Tá, vamos lá. 2:40. Ah, nunca prestou? E você já prestou, Bora? Claro. Ah, é? Claro. Você prestando atenção. Você convidou umas meninas? Não, é profissional o troço. Eu não convidei, mas vocês não são de nada. Um monte de mulher lá. Eu estou tinindo para o sábado. Depois da minha... A gente sabe, Cid, depois que tu toma aquele uisquinho... Me deixe falar, seu bobalhão. Cara, o Cid tomando uisquinho é demais, cara. É verdade. Depois da minha muito querida estagiária Ana Lígia, pra quem os espetaculares pretinhos cantaram uma versão de Ana Júlia, realmente me esclareçam. Ou, por favor, que a assertiva Mr. P igual a Marcos Piangers igual a Cid Moreira não é verdadeira. Mas somente Mr. P. Cid Moreira. Mande uma sugestão aqui de salmos para você. Tá louco, hein, cara? O que, que é, Dudu? Tá louco, vamos lá. Aqui, cara. Se deixa aí, cara. Nada que ela fala aí. Fique quieto. Não, deixa ele. Senta pra lá, Dudu. Jabulani murcha. Lá vou eu. Davi, preste atenção, sua bichona. Que isso, Cid Moreira? Quando a vi, logo ali. Tão perto. Boa, Guilherme Arantes. Tão ao meu alcance, tão distante, tão real, tão bom perfume. Sei lá. Investi tudo naquele olhar. Tantas palavras num breve sussurrar. Paixão assim não acontece todo dia. Cheia de charme, um desejo enorme de se aventurar. Cheia de charme, um desejo enorme de revolucionar. Boa noite. Aê, Cid Moreira! Olha! Vamos ver como é que tá aqui, peraí. 8:59:30. Meio minuto, Natália Rocito. Meio minuto, vamos ouvir meio minuto da música aí. Davi, quer falar alguma coisa em meio minuto, Davi? Eu vi o Guilherme Arantes esses tempos aí. Tá ótimo. Pra quem não sabe, ele é o Fito Paz brasileiro, né? Eu achei ele parecido com o Neyla. É? É, o nosso. Tu é péssimo, Davi. Tu é péssimo. Ele tá acabado. Davi. Eu tô ótimo. Tô na novela, eu tô bombando. Tá na novela? Qual novela? Galera, é isso. Ficamos por aqui. Voltaremos amanhã, 1 da tarde, com o Pretinho Básico. Obrigado pela audiência.